a emissão de terça-feira do Som da Frente, com habitualmente as 2 horas de hoje cheias pelo desfile da Lista Rebelde, hoje a edição número 163. Som da Frente, o início do Rebelde, número 163, até às 3 horas da manhã, aqui no Som da Frente de terça-feira. O líder novo veio do segundo posto da semana anterior para Fields of the Nephilim e Moonchild. De 163, os títulos da frente, número 1, Fields of the Nephilim, Moonchild, Fade No More, número 2, Zan Song, e o terceiro para os Felt Under the Pale Light. Daqui a mais uns 10 ou 15 minutos, a revelação dos dois premiados de hoje pelas discotecas Bimotor. This bird won't sing. cooking up under a bell light. Spent your day waiting for the night. And when he walks up into the room, what will you do? I see your face all changed like the heaven you are expecting to see. You came through. You came through. You came through. You came through. You're like a cut that's gone to the sky. You're gonna push me a bit too far. You're shooting up now, oh, to the stars. You're gonna enter behind bars. You set your sights on high, set a far too steep to reach. Sliding down the scale that'll lead you into misery and grief. Terceira posição na lista rebelde de 163, Under a Bell Light, excerto já habitual de Pictorial Jackson Review, os Felt. Os cinco da frente completam-se com outras duas subidas, Diamond Galas, Double Barrel Prayer e Nick Cave and the Bad Seeds, The Mercy Seat. Oh, Lord, I have a thought, son of all. The door, the way you're sleeping. I think my head is growing. In any way I'm hoping to Cave and the Bad Seeds, Mercy Seeds, os 5 de Veneno da Rebelde, número 163, já revelados. Como é habitual, os construtores da Lista Rebelde, juntamente connosco ao longo de todas as semanas, têm a oferta de discos, dois por semana, por parte das discotecas Bimotor, Porto, Portimão e Lisboa. Um premiado para a discoteca Motor em Lisboa, Praça dos Restauradores, da parede Pedro Silva Nunes, para a próxima semana deverão levantar ambos os ouvintes, ambos os premiados, aliás, os prémios a partir apenas da segunda-feira da semana que vem. Quanto ao outro premiado é de Vila Nova de Gaia, terá de deslocar-se a Bimotor, no Porto é Rui Manuel Andrade. Mais um prémio ainda na edição de hoje, mas mais daqui a pouco, o prémio do interruptor. Foi líder apenas numa semana para o som da frente, exatamente na lista rebelde anterior, a número 162, agora sexto posto, Red Hot, Chili Peppers e Backwoods. A subir, sétimo, por agora, Go-Betweens, Streets of Your Town. Thank you. Antes do álbum 16 Lovers Lane, sétimo posto, Luís de Rebelde, número 163, no ar, até ao final da nossa emissão de hoje. Oitavo e nono postos, já de seguida, Luís Baiano em queda, ligeira mesmo assim, It's a Boy, subida grande para o nono posto, onde estão Band of Susans, All the Wrong Reasons. Strange one, are there any more like you? You're a De número 183 do ar no fundo de frente, 12 minutos para as 2 horas. Nono posto, Band of Susans, All the Wrong Reasons. Os 10 da frente completam-se com os Bad Lori e Yellow Lori em subida, Nothing Wrong.